Essas pequenas estão descontroladas, estão sempre atentas, prontas para o ataque. E eu na minha, como quem não quer nada, King Lumambo, num passo de dança. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Mexe bem, mexe bem, filha, mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, mexe bem, filha, mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, mexe bem, filha, mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, mexe bem, filha, mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, como nunca, mexeste pra ninguém. É uma loucura, essa bunda, minha cabeça já não bate bem. Desde que entrei no Buda, tudo mudo. Não há quem, não um olho. No dia seguinte, tô em todas as fotos, tipo preto show. Estamos no Buda mesmo sem convite. Avisa que estamos na área VIP. Vem com todas as tuas amigas, mais bebidas para os meus ninhos. Estamos no Buda mesmo sem convite. Avisa que estamos na área VIP. Eu já esqueci que tenho convite. A minha cara é o convite. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Encosta aqui, encosta mesmo aqui. Senta aqui, senta aqui, senta. Mexe bem aqui. Essas miúdas se tornaram numas publicitárias de fotos. Outras são rabudas na foto. Pessoalmente nada a ver com a foto. E tentar a sorte por no teu piloto. Essas novinhas vão nos matar. Vem pro Buda todas sexy. Elas batem palminhas com os bumbuns. Lá no Biva elas sentam bem. Senta aqui, senta aqui. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, filha. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, mexe bem. Mexe bem, mexe pra o papa. Mexe bem, mexe bem. Mexe bem, mexe pra o papa.